Bem-vindos ao Contacto do Planeta Rock ao longo da próxima hora nesta estação. É assim todas as semanas neste mesmo horário com clássicos de galáxias distantes. Começamos ao som dos ZZ Top, Sharp Dressed Man. Mais à frente vamos ter por cá os Clash. Para já e para recordar o início dos anos 90, Ugly Kid Joe, Everything About You. Planeta Rock. Os Clash na órbita do Planeta Rock, lá atrás também Angelica Joe, Everything About You, e já a seguir uma banda que, ao que tudo indica, está de visita ao nosso país no verão do próximo ano. Evil Death Man do Iron Maiden na órbita do Planeta Rock e ao vivo em Portugal no verão do próximo ano. Ficamos a aguardar mais pormenores sobre essa possível vinda dos Iron Maiden ao nosso país. Para já, seguimos em frente com Still Skin Inside.

I'm palco do Planeta Rock, os U2 com Pride in the Name of Love, lá atrás também os Genesis, That's All, e aqui continuamos a fazer a contagem crescente para os dois concertos dos U2 no estádio da cidade de Coimbra. E claro, como são dois concertos, são duas canções que por aqui passam para recordar os U2. Seguimos também ao vivo agora com I Still Haven't Found What I'm Looking For. You know. Álbum Rebel and Am de 1988, os U2 ao vivo em contagem crescente para os dois concertos no estádio da cidade de Coimbra, 2 e 3 de outubro. Falta muito pouco. Pride in the Name of Love e também I Still Haven't Found What I'm Looking For foram as duas canções que rodaram por aqui nos últimos minutos. A seguir entramos na última parte da emissão de hoje, não saiam daí. Planeta Rock. Thank you. Este é o som dos Eurythmics, praticamente no final de mais uma emissão do Planeta Rock. Volta à órbita desta estação na próxima semana com mais clássicos de galáxias distantes. Estamos no Facebook. Procurem por Planeta Rock by Miguel Freitas. Tornem-se fãs e fiquem a par de todas as novidades. Um grande abraço a todos e até para a semana. Miguel Freitas. Don't tell me move along. I've been waiting for years just to hear my song. Cheap seats. Planeta Rock by Miguel Freitas.